nós teremos que saber que o orçamento que é atribuído às instituições de ensino superior não é compatível com as missões nem com os objetivos que se pedem ao ensino superior. Nós estamos a pôr em causa a continuidade das instituições do ponto de vista da manutenção dos equipamentos, da renovação de equipamentos, da renovação do corpo docente. Enfim, há um conjunto de investimentos que têm que ser feitos pelas instituições de ensino superior, que não são apenas pagar salários. Nós praticamente gastamos 85% do nosso orçamento a pagar salários e o restante gastamos a pagar energia, segurança, água, enfim, outras despesas do consumo geral. Uma instituição de ensino superior tem que investir, tem que estar modernizada, tem que ter equipamentos, tem que ter laboratórios, tem que ter pessoas, tem que ter a renovação do seu corpo docente, tem que envolver mais gente jovem na instituição. E nós não seremos capazes de fazer isso se mantivermos a mesma política orçamental. E, portanto, devemos saber que, do ponto de vista do orçamento, não iremos contar com facilidades. O orçamento vai ser o mesmo e isso vai nos trazer as limitações com que temos sabido viver, mas essas limitações vão ter consequências e têm algumas consequências que já se sentem, e é bom que quem é responsável pela instituição seja capaz e deva afirmar nestes momentos solenes que existe esse problema e que esse problema tem que ser encarado com frontalidade pelos titulares dos cargos políticos.